Conversas Aleatórias. Emissão 139 de Conversas Aleatórias, desta vez publicada na segunda-feira, 8 de fevereiro de 2016, e desta vez gravada na sexta-feira, 5 de fevereiro. E apenas... 2016. Não, 2014. E apenas com dois temas, em princípio, uma emissão diferente do habitual em todo o momento, no timing, alright? E no subject e tudo. Mas há coisas que se mantêm, infelizmente. Um deles é o Nuno Miguel que está a falar. Outro ainda pior é o Joaquim Pereira. Muito boa tarde a todos. E outro... Vamos para o carnaval. Outro ainda pior é o Carlos Bonaparte. Pronto. Nós, na semana passada, fechámos com... Ainda no mês passado, que ainda foi 31 de janeiro. Exatamente. Nós fechámos... Aí é que foi um 31. E não se falou no dia 31 de janeiro. Porque estávamos no dia 30 a gravar. Ninguém se lembrou. Eu lembrei-me, mas... Lembrou-se, é, conversa. Eu também me lembrei, mas esqueci-me. Pois, exatamente. Toda a gente se lembrou, mas ninguém falou. A verdade é essa. Semana passada fechámos a emissão com um poema que na altura o Carlos falou, e com razão, a dizer: ah, ele dá um nome, este brasileiro... É um cordel. É um cordel, não é bordel. É um cordel, dito há uns tempos pelo brasileiro Ismael Gaião, de Condado, não sei onde é, mas é no Brasil. E no final da emissão 138 ouvimos esse poema, que não vamos ouvir nesta emissão outra vez, porque é um convite para ouvir a emissão anterior. Mas é sobre ele que vamos falar, porque há aqui vários tópicos que vão trazer recordações, sobretudo ao Joaquim Pereira, e perguntas, talvez, dos outros dois, e também comentários. Não é, Carlos? Eu sei que sim. Não. Pronto, ainda bem. Portanto, o cordel, chamado No Tempo da Minha Infância, foi dito na semana passada e, quando terminou, já com o microfone desligado, porque desligámos o microfone quando despedimos, depois é que ouvimos o poema, nós e os ouvintes, Joaquim Pereira começou a bater palmas. Eu também. Não. Foi só o Joaquim. Eu bati palmas também? Eu também fiz não, assim. Não. Foi o Joaquim. Não. Eu não vi. Só se tu vi. Eu não vi. Ah, mas eu por acaso... Porque este não, poema... Não, por acaso bati. Cordel. Este é um poema. Lembrou-me também essa mesma infância que ele viveu, também eu a vivi. Felizmente, diz o Joaquim Pereira. Então vamos começar isto, tópicos analisados muito antecipadamente em relação à gravação deste programa. Ele fala no início na abundância na comida. Ou seja, comia-se o que quiser, não havia cuidado com o colesterol e com açúcares e com não sei o que é. E eu pergunto, não havia doenças na altura por causa disso? Era tudo uma maravilha? Estou a gostar. Porquê? Basta uma coisa muito simples. É que nessa altura... Os produtos que vinham da terra não tinham... Pesticidas, inseticidas. E porquê é que tem hoje? Porquê é que tem hoje? Sim. Porque a população é tal ordem. O país já está infestado de animaizinhos, como agora mais uns que apareceram aqui assim. Naquele tempo até o ar era mais puro. Tudo, era mais... Tudo era mais puro. Mais puro. As águas, como ele diz aí mais adiante, que escorria pelas ladeiras abaixo, nós íamos beber aquela água descansadamente, porque não estavam contaminadas. Hoje... Mas hoje, com os tais inseticidas, herbicidas, não sei o quê, servem para proteger os alimentos de determinados vírus que podem... Não concorda com essa situação? Mas é que não. Quer dizer, mata por um lado... Estraga por outro. Estraga por outro. Carlos? Por exemplo, desculpa lá só mais uma. Temos a mesma coisa nos antibióticos, nos medicamentos. Remédios. Quando uma coisa no meu tempo, havia os chazinhos, havia as coisinhas que estávamos doentes, uns caldinhos de galinha e tal, e a gente curava-se. Hoje, toma-se um comprimido para as dores de cabeça, vai dar cabo do estômago. Toma-se um comprimido para dor de estômago, vai dar cabo dos ossos. Quer dizer, é tudo contraproducente. O que interessa é vender. E antigamente, as coisas eram naturais. Eram mesmo naturais e não havia as contraindicações. Por exemplo, o sal é necessário para condimentar a comida. E eu, por acaso, fui habituado numa semidieta. Amei o sal. Nunca abusei de sal. Hoje em dia, é sais, é molhos aí para isto, e faz-me uma confusão, os fast foods, aqueles molhos que eles põem para dar, às coisas que não têm paladar. Quando eu era miúdo, uma cebola com um bocadinho de sal e um bocado de broa, ai, que maravilha! Sentia-se o paladar das coisas, a própria carne, o peixe, tinha o sabor, as batatas, as couves. Nós comíamos uma tigela de sopa, epá, ficávamos ali consolados. Hoje, as couves são feitas como? Lá, feitas dos inseticidas, disto e aquilo. As couves, as batatas, não têm sabor nenhum. É assim, eu particularmente, eu tive a sorte de ser pobre nos anos 90. Porquê? Anos 80, anos 90. Porquê? Porque o facto de ser pobre, eu vivia numa casa cheia de ratos, que eu não tinha casa de banho, sei lá. Era um pré-fabricado, basicamente. Até aos 20 anos, desculpa interromper, até aos 20 anos eu também vivia assim. Exato, pois, é assim, eu não. Eu fui até mais cedo, eu fui até aos 5, mas para todos os efeitos... Eu que tenho memórias muito claras desde os meus 2 anos de idade, lembro-me de muitas coisas, de muitas sequências, largas sequências de dias nessa casa. E então, sei lá, do tomar banho na bacia, pois. Do, sei lá, tantas coisas, mesmo a água canalizada que nós tínhamos era só mesmo para praticamente para comer, porque de resto é assim, pronto, e para beber, mas para todos os efeitos, era enfim, nós não tínhamos assim casa de banho, não, e mesmo a água canalizada não era... Não havia assim, não é? Muitas vezes a gente ficava sem água. Nós tínhamos de ir à fonte com jarros ou com cânteres, ir buscar água. Muitas vezes era o que se fazia. Para comida, para tomar banho e essa coisa toda. Pois. São muito mais anos, já por volta dos 15 anos, ou talvez um bocadinho antes. E é que já comecei a ter até a própria eletricidade. Eu fiz muitos trabalhos da escola à luz de candeeiro. Sim, nunca eu fiz à luz das velas. Mas fiz ao candeeiro a petróleo. Isso é fogo. Eu lembro-me quando nós tínhamos... Porque nós, quando vínhamos... Sei lá, por exemplo, quando... Porque muitas vezes não havia luz. E então, lá vinha a candeia, tipo, e a candeiazinha, que dava aquela luz branca muito forte. Que era, devia ser essa, a petróleo, não é? Que fazia um calor. Aquilo quando acendia... Primeiro fazia muito calor. Depois abrandava, mas fazia muito calor. Mas era assim que se acendia aquilo lá, isso com um fósforozinho, o que é que era aquilo? Era um fósforo, era a torcida, puxava-se a torcida acima e depois conforme queríamos mais ou menos luz, mais torcida acima ou mais abaixo. E pronto, e lá vinha a luz, pronto, e ficávamos então com a luz ali da candeia. E é assim, eu ouço este, pronto, eu nunca tomei banho no rio. Nunca tomei. Ah, isso mas... eu também não. Pronto, nunca tomei banho no rio. Eu fui sempre um continuador. Mas para todos os efeitos, sei o que é beber água de lá. mas para todos os efeitos, ou seja, o facto de eu ter sido realmente pobre nessa. Porque essa casa não tinha portas, só tinha a porta da saída, o resto não tinha a mais minha, nada. A minha. Vá lá, posso dizer, era um bocadinho melhor, tinha mais condições, mas no entanto não deixava de ser numa ilha. A nossa era um quarto por três e o outro quarto dos meus pais, que, aliás, nós tínhamos uma sala, realmente era a sala que nós tínhamos, e depois tínhamos então essa... era uma casa mesmo muito pequenina e era... E cá está, nem sequer tinha as nossas... O que nós basicamente fazíamos era, as nossas necessidades eram feitas num balde e depois eram despejadas periodicamente na fossa. E era assim. E ninguém morreu por causa disso. Nada, certo. Nada. Houve ali uma situação um bocadinho perigosa por causa dos ratos, mas isso. Isso é, também enfim, nunca tive. Não é? Pronto. Mas. Mas para todos os efeitos. Pronto. Agora é assim. Eu. Porque isto. Esta febre da doença começou recentemente. Foi. Eu tive a sorte de ainda poder comer o que eu quisesse. Quer dizer. Não era bem o que eu quisesse, mas sei lá, o que fazia? Se quisesse comer mais um bocadinho, comer mais um bocadinho, e se, sei lá, não sei, eu comia as coisas, hoje, eu lembro, eu ainda hoje, como qualquer coisa, e até à espiada familiar que vive comigo, à espiada porque ela põe a comida no prato, ai, eu nem devia comer isto, ai, eu nem devia comer isto, faz mal, aquilo faz mal, ai, não sei quanto é que faz mal. É que as pessoas estão de tal maneira marteladas... Que isto faz mal, aquilo faz mal. Faz mal porque realmente está tudo falsificado. Não, não é por isso. Não é por isso. É porque tudo faz bem e tudo faz mal. Ah, Não é? Se eu comer muitos ovos faz mal a umas coisas, se calhar vamos dizer que faz bem a outras. Se, porque assim, tudo tem a sua conta, peso e medida. Ora, lá está. Não é? Era o que eu queria chegar. Todos nós precisamos... Até, vamos lá. Até o fast food, que o, a comida rápida que o Joaquim criticou há pouco. Até essa comida é saudável. Agora, em quantidades muito reduzidas, como é lógico, mas é saudável. Eu é saudável até por outra coisa. Há uma coisa que é importante, que é a parte anímica. Não é só a gente comer, bem, estamos alimentados, estamos nutridos, pronto, é suficiente. Eu, por exemplo, sabe-me bem comer de vez em quando uma pizza. E chamo ao domicílio e como uma pizza, mais ou menos dois em dois meses, por aí, às vezes uma vez dois meses assim seguidos, mas pronto, é uma vez dois em dois meses. E aquilo sabe-me, como costumo dizer, pela vida. Vou morrer por causa disso? Eu acho que mais depressa morro pelo stress do que propriamente por isso. Oh, Carlos, é a tal coisa que disseste, ter conta peso e medida. Certas coisas. Eu, por exemplo, ainda ontem à noite, não me apetecia assim comer muita coisa, apeteceu-me um omelete. Mas quando é que eu como um omelete? Também de mês a mês, ou dois meses em dois meses? Coisas de género. Uma pizza também, quando como? Também de mês a mês, ou dois meses? Quer dizer, a pessoa tem de ter um controle. Claro. Não é comer à farta brutos, claro, dessas coisas. Porque outra coisa. Agora vem outra coisa à ideia. Nós antigamente tínhamos a fruta. Até o pão. O pão durava semanas. A fruta durava meses. Agora eu vou comprar umas peças de fruta. Se não as comer no prazo de 8 dias, aquilo começa a apodrecer tudo. O pão, ao fim de 6 dias, já está recesso como tudo e até a criar valor. Porque as coisas que eles põem para, nas farinhas e naquelas coisas todas para proteger, acabam por estragar. Na questão dos frutos, eu acho que tem mais a ver com o facto de antes também não havia assim as portarias como há agora, quer dizer, que as coisas são importadas. Quando elas chegam até nós, quando elas chegam ao ponto de venda, já têm dias. Até às vezes já têm mais de uma semana. Ou meses. Ou seja, nós temos muito pouco tempo para as consumir. Mas também, estas frutarias, estas mercearias, o que é que seja, elas também são de consumo imediato, praticamente, não é? É. Porque estão tão perto de nós e hoje em dia há maçãs todo o ano, até morangos há todo o ano. Vão só variar os preços. Isso, mas o resto, isso é natural. Não é natural, mas... Se o nosso clima dá para aquelas fases, aqueles produtos, como é possível comer aqueles produtos fora dessa época? Criando as condições... Mas, assim, mas eu acho que esses produtos em si, eu acho que eles não são maus. Eu acho que o que faz mal é nós acharmos que faz tudo mal, que não sei como... Agora há aí uma febre que é as sementes de chia. Que é uma maravilha, aquilo parece Deus. O que é isso? Não conheço. Sementes de chia é uma coisa que só faz bem a tudo, mas a rigorosamente, até o dia em que se descobre que faz mal a alguma coisa. Mas faz bem a tudo, aquilo põe-se na água, ou nos iogurtes, não sei o quê, aquilo... Uau, aquilo é antioxidante, aquilo é proteico, aquilo é não sei quanto, faz bem ao coração, diminui o colesterol. Sabes o que é isso? Capitalismo. Nem mais. É para ganhar dinheiro. Nem mais. E é a mesma coisa com os medicamentos. A mesma coisa com os medicamentos. Eu quando tenho dor de cabeça, eu não sei, nem tomo, é assim, eu nem tomo sempre medicação. Não tomo. Por exemplo, o que é que, por exemplo, para mim, o que é que, por exemplo, eu tenho a tensão ocular alta, o que é que eu preciso? Às vezes sim, sofro com isso. Mas isso mesmo que eu tomasse medicação. O que é que eu faço, quando se pode evitar, como é lógico, o que é que eu faço para... Aliviar-me. Não, aquilo que eu faço é relaxar um bocado, respirar um bocado de fundo. É de mim. É interior que a cura sai. Ora, estás a ver como tu sabes. Quando tenho dores de cabeça, eu sou preciso, ponho as mãos à cabeça, eu sou preciso... Queixo-me um bocadito, mas alivio a pressão. Eu só preciso, passo a cabeça por água quente. A mesinha que o meu corpo pedir. Mas a maior parte das vezes resolve. Enfim, pronto. Quando a dor de cabeça é muito forte, até posso tomar um comprimido qualquer. Pronto. E aí eu acho também que a ciência... Agora cá está. Mesmo a ciência... Tudo tem que ser na medida adequada. Senão eu vou morrer triste. Queres ver? Eu, por exemplo, eu não tomo drogas de espécie nenhuma. Tenho tomado várias vezes nos seus pontos pontuais. Quando fui operado à próstata, etc, etc. Em pontos pontuais. Por exemplo, gripes. Aparece-me uma gripe. Eu não vou logo correr buscar um comprimido. Não. Eu vou andando ali a fazer a tal meditação, entre aspas. Assim, isto vai passar. Mas se for forte demasiado, lá toma um comprimido. E a resposta é isso. Como o organismo não está habituado a drogas, faz efeito. Aquilo é logo. Pumba! E uma só acabou. Agora aquelas pessoas, ai dá-me a ponta do dedo, comprimido. Ai dá-me uma coisa da unha, pumba. Mas é muito curioso. Eu já vi que levantaste a mão, não queres falar, já percebi. Mas só mais um dado curioso. Eu dou-vos esta indicação. Eu era uma pessoa muito depressiva. Todos os anos eu tinha gripes, febres. Eu ia para o hospital, eu cheguei para o hospital com 40 de febre. Eu ficava de cama, eu era... E com caraças. Eu não tenho gripe há 9 anos. Foi desde a altura em que comecei a achar que era chato, mas sempre deprimido. Então decidi mudar. Já andei uma vez, fui tirar um dedo do siso, por isso é que eu estou mais maluco. Fui tirar um dedo do siso e não saiu lá o carniceiro. Eu posso ter isto à vontade, porque também não vou lá voltar. Basicamente, eu não sei, eu acho que apanhei alguma coisa lá, porque depois ainda cheio de tosse, não sei quanto. Eu nunca tomei nada para a tosse. Eu bebia era água, bebia água morna, bebia leite morno. Hoje em dia há uma moda muito interessante que é a moda da... Como é que é? Rejeição à lactose. Ah, pois. Isso é uma moda do caralho. Isso também é outra. Também é outra. Hoje, de repente, o corpo do ser humano ficou assim. Carlosinho, também está cá o Nuno. O Nuno está aqui. O Nuno está cá. Não vai falar. Eu quando disse que não estava a brincar. Ele está aqui com uma mordaça para não mandar bocas. Mas, uma coisa também é certa. Os próprios organismos das pessoas também estão contaminados e estão mais sujeitos às alergias do que nós antigamente, que andávamos no meio da rua, de pés descalços, à chuva, ao vento e essa coisa toda. O organismo reagia. As criancinhas que nasceram, começaram as vietas, as cascóis, as não sei o quê. Alergias em cima delas. E então eu a isso concordo. Se realmente é verdade, como eles dizem, que não tem isto, não tem aquilo, pode ser que seja. Porque há pessoas que podem... Eu, por exemplo, o meu filho tinha... Eu vi-me... Chegaram a vir vacinas da Alemanha e da Inglaterra, eu diria 4, para tentar curar as alergias. E ainda hoje, de vez em quando, lá está ele também um bocadinho, mas já não é nada hoje. Mas eles próprios criaram, perderam as defesas que tinham e mais depressa ficaram atreitos a certas coisas. Eu tenho alergia à rúcula. Mas não é porque eu vi na televisão, é porque está na moda. Tenho porque fico com dificuldades respiratórias. Ai, não, isso... não é como muitas pessoas... Que nem sequer sabem se calhar o que é propriamente uma alergia ao leite, ou seja, que efeitos é que provoca, ou que efeitos é que pode. Mas, ai, eu bebo leite, ai, eu não sei, eu fico. Coisa, não sei, mas estou, eu fico mais pesado, se calhar também fica, mas a pessoa tem aquela coisa do. Há muitas pessoas que são assim, têm que estar dentro de alguma coisa, têm que. Não é? Alergia à lactose, agora por acaso também tenho. Mas há muita gente assim, até para tudo o que falar, e depois tanto acredito naquilo que diz, que fica mesmo assim como uma coisa qualquer. Olha, eu felizmente, tenho um organismo especial. Por exemplo, eu tinha a aversão aos caracóis. Hoje tenho a aversão de vê-los no prato e procuro dar cabo deles. Eu como de tudo e alguma coisa. Claro que eu provo e vejo se gosto ou se não gosto. Isso me faz mal. Felizmente, até hoje, ainda não houve um único produto que eu comesse, ou carne, ou peixe, ou fruta, ou legumes, ou isto e aquilo outro, que o organismo reagisse mal. Tem que ter essa sorte. Mas há pessoas que, infelizmente, é verdade. Há pessoas que reagem mal a várias coisas. Eu também acho que sim. Claro que a pessoa por si própria... Não pode ser a doença da moda. Não é mentalmente que a pessoa começar a dizer. Pois, exatamente. A pessoa prova e vê se o organismo reage mal, aí sim, então vai se cortar. Pois. Agora, se... Pessoas, por, pessoas só porque dizem, ah, isto e aquilo faz uma mal. Pessoa, uma pessoa que eu conheço disse, mas eu realmente, eu bebia leite há tantos anos e ficava assim, uma coisa qualquer, mas não sabia o que é que era. Agora eu não sei o que é. É alergia à lactose. Bem, a pessoa nunca se queixou de nada. Mas de repente ouviu falar na pois doença também, da moda. Pois, agora também já tem alergia. Pronto, é. As pessoas... É para ir um pelos ouvidos. Desculpa, eu quase posso estar a olhar para a cara de Nuno e ele disse: assim, fala, eu daqui a bocado vou embora. Ele já se pôs bem. Podes falar. Podes falar agora. Pronto, foi assim: emissão 139 com estas aleatórias. Até à próxima. Eu tenho aqui 8 tópicos para levantar. No primeiro já vamos em 21 minutos e tal, por isso vou andar para a frente com isto. E ainda bem que vocês falaram medida e controle. Esta emissão podia ser recordações aleatórias. Algumas já foram apanhadas? Não. Não? Então não. Por exemplo, no segundo eu digo a vida com menos graça hoje, só que por causa disso os maiores controles na comida e fora deles, só que algumas pessoas continuam a viver como outros viviam na infância deles. Ah, eu também. A vida é com menos graça para quem quer ter menos graça. Eu, quiser, continua. Já que eu vou morrer, ignora os conselhos. Já que eu vou morrer, que morro eu infelizmente só não como comia antigamente. Não vai ser mais 20 minutos, mas não. Porque, lá está, o meu organismo já não aguenta tanta massa para combustir, para combustão, porque às vezes apetecia mais. Mas quem consegue pode continuar a ter a vida de graça que tem, com a graça que quiser. É curioso pensar que as crianças sentiam-se menos reprimidas na altura do que as crianças agora, segundo este Ismael Gaião. Numa altura em que o Brasil e Portugal viviam sob ditaduras, hoje as crianças são mais controladas. Claro que há várias exceções. Há uns que podem fazer o que lhes apetece e há daquele que diga alguma coisa. Mas, no geral, sente-se que muitas crianças são mais controladas agora e com muito mais requisitos, pré-requisitos para entrar na faculdade. É um exagero agora. Qualquer coisa é depressão sazonal, é depressão de Natal, é depressão de Ano Novo, é depressão de não sei o quê. Não é só isso, mesmo os controles que têm por parte dos pais por causa das tecnologias que permitem isso e estão mais também em cima. Por outro lado, é um bom controle maior. Mas, por outro lado, as crianças sentem-se mais soltas e mais felizes. Há décadas. Dávamos mais... Agora, vou juntar aqui duas coisas que o homem disse na semana passada. Falou sobre o pai conduzir sem cinto e sem airbag. Eu pergunto quantos carros é que havia na altura na rua. Claro. E sobre o armário dos venenos, que não tinha fecho, não tinha nada. Os brinquedos não faziam mal nenhum. Andavam sem capacete e sem joelhas e tal. Eu, nestes dois tópicos, não vejo nenhum mal em zelar pela segurança mais acho do que agora. Contrário. Do que agora, do que na altura. Sim. Nesse caso, eu acho que a evolução foi favorável. Então, pois, eu não vejo um motivo de gáudio, de júbilo, gostou dessas porque, palavras. Porque assim, o amianto, por exemplo, não está nos brinquedos, mas o amianto, por exemplo, ninguém sofre do amianto. Que é uma substância nos tetos. Mas vai sofrendo aos bocadinhos. Está comprovado de que realmente aquela substância... Sim. Tem uma maior segurança nesse aspecto, exatamente, não faz mal. Sim, exatamente. Nesse aspecto, acho que... Porque é mais uma. É isso e é água engarrafada. Também acho que é benéfico. Inventou-se o amianto e não se estudou as causas futuras. Ah, muitas sim. das coisas... Porque não sabia. Pois não. Agora, agora já sabe saber, não é? Mas quando se uma pessoa vai inventar uma coisa, tem de ir ver os prós e contras que aquilo pode ter. São lições de agora. É. Mas para todos os efeitos, isso é um bocado como os brinquedos, é um bocado como os odorizantes à base de álcool. Foram melhorias que foram sendo feitas. Esta questão da segurança leva-me a outro ponto, junto aqui três. E o terceiro é, as mães estão mais preocupadas agora. Ele falou, na semana passada, que, no seu cordel, que a mãe sabia que o filho havia de chegar a casa. E não se preocupava. E eu vejo até em séries da época que era mesmo assim. Em Portugal não era igual. Onde é que estava o teu filho? Oh, deve estar a brincar com os miúdos ali na terra e depois volta. E sabiam que voltava. Hoje, as mães, os telemóveis, que às vezes, nós sabemos que há mães que dão telemóveis, mães e pais, dão telemóveis ao filho aos 6, 7 anos, precisamente para isso, para saber a toda a hora onde é que estão, não sei o quê. Mas lá está, hoje há mais preocupação em relação aos gatunos que andam por aí, ao que se ouve dizer na televisão, que na altura não se ouvia dizer nada. Eu mesmo, que já tenho quase 80, tenho 70 e tais muitos, eu hoje tenho medo de andar à rua, de andar... Sim, eu ouço dizer que até o 25 de Abril a pessoa andava aí, o casal andava aí 3, 4 da manhã na rua e não havia medo nenhum, nem receio, nem excitação sequer. Espera aí, só o mais chega. Eu, quando era na instrução primária e depois no secundário, eu ia e vinha sozinho na primária, logo aos 7 anos, comecei a ir para a escola sozinho. E ainda era um bocadinho... Tu sabes, sim, hoje não se vê isso. Tu sabes o sítio onde eu morava, não sabes? Sim. E sabes onde é que eu andei na escola? Sim. É pertinho. Deram um pedaço. Era um pedaço. Eu estou a falar para o Nuno porque ele conhece. Está a ver a zona do Porto. No Porto. Eu ia sozinho, eu e os outros miúdos, e outros até vinham demais, de modificativos, aqui, de colégio, não sei o quê. Porque naquele tempo havia segurança nas ruas. Maior à vontade. Hoje. Há muita hesitação. Muito. Se bem que eu também acho que dar telemóveis com 6, 7 anos de idade também é... É um abuso. É obrigatório. É inibir a criança a desempenhar-se sozinha. É, então sim. Não tira. Sim. Então o meu pai... Vamos lá daqui um bocado. O meu pai não me pôs logo a desenrascar-me. Sim. Eu acabei a 4ª classe. Eu é que fui fazer a inscrição para ir para a escola secundária. Com 10 anos, 11 anos. Eu acho secundária, que... Era para o ciclo. Ah, era secundária, então. Na secundária. Pois, não era aquela também, também. Não foi lá o meu pai que foi à secretaria e tal. Sim, sim. E eu com 10 anos, 11 anos. Ele achava, e o pai sabia que o filho ia tratar disso e voltava com as coisas feitas. Hoje, está maluca deixar o meu filho sozinho. Tá. Coisa que... Ias falar? Claro. Não. Coisa que concordo com o Ismael. O miúdo reprova, tem que ir para o psicólogo. É. Temos que perceber o que é que se passa com ele, porque é a situação dos pais, é muita coisa à volta dele, está acontecendo, é muita coisa a acontecer. Quer dizer, hoje em dia, é assim, antes reprovava-se, voltava-se a repetir o ano e andava ali até que passasse, até quem acha o juízo e começasse a chorar. Levava duas talos, dois talos. Dois talos e pronto. Isso também hoje, dá aí bater na criança é... Depois bate-se no professor. Se bem que eu já agora, só dando aqui mais chega, eu acho que a escola é um exagero a partir do 5º ano. Há uma carga horária excessiva com matéria desnecessária. Nós não apanhamos tanto. Olha que, hoje... Tanto, mas também apanhamos. Não, mas eu vejo os horários hoje. Mas hoje é inaceitável quase. Na secundária, no primeiro e segundo, portanto, no primeiro ciclo. Atual quinto e sexto. Eu entrava às 9 horas, saía às 5 da tarde, ou 6. Pois é, mas agora às vezes entra mais cedo, sai mais tarde. Sim, muitas vezes saem e entram às 8h30 e saem às 6h30. Exatamente. E têm os trabalhos de casa, que agora, hoje são muito mais. Porque... Antigamente havia livros que não havia livros. Havia disciplinas que não havia livros. E então nós tínhamos de ir para casa, o professor azeitar e nós escrevermos, depois passar aquilo a limpo. Pois, mas claro, também não havia os exames nacionais e se reprovar que não sei o quê, não vai ser nada na vida. A pressão era menor. A pressão para todos os efeitos. Mesmo do Ministério para as escolas, a pressão era muito menor. Eu, por exemplo, eu andei numa escola semi-particular, que era a Ordem do Carmo. Sim. A primeira e a segunda classe, o exame foi feito lá na Ordem do Carmo. Mas a terceira e a quarta classe já fomos fazer exame às escolas públicas do Ministério. Sim, mas assim era, a pressão mesmo sobre as escolas era muito menor e que, por consequência, a pressão sobre os alunos também era muito menor. No seu percurso de casa à escola, isto é uma parte, amigos ouvintes, no seu percurso de casa à escola, passava para o Hospital Santo António, digo eu. Concordo. Nunca pensou ficar lá a ver os seus amigos. Concordo. Santo António, os meus amigos. As pessoas estavam lá, todos os doentes são seus amigos, não é? Você anda sempre doente. Não vais mais longe. Não vou lá nenhum. Que agora, quando foi? Para a semana. Foi na segunda-feira que a Patrícia foi fazer um exame ao Pedro Espano. Elas foram lá para dentro as duas, à baioneta, eu fiquei cá fora, agarrado ao meu telemóvel a fazer o... Palavras cruzadas. Não. O solitário, o jogo das cartas. Ah. Às tantas chega-se, na minha idade, o mais novo, um bocadito, ou um pouco mais ou menos. Blá, blá, blá, blá, blá. Foi assim que ele disse? Não, começou ali e sabes que eu começando a falar. Pronto, já está. Chega a minha neta e a minha mulher, depois ela, do homem, depois vimos embora. Já arranjaste mais outro amigo? É logo. A qualquer sítio. Está a ver como não tenho amigos? Não há a qualquer sítio que eu vou, a qualquer sítio que eu vou, não sei. É o mel, é o mel. As pessoas. Por último, miau. Foi trabalhar aos 8 anos. Como aqui o Joaquim não foi aos 8, foi aos 14, não é? A minha avó, por exemplo, foi aos 7. Ia-se trabalhar mais cedo, claramente, já no mais de 95% dos casos. Ia-se trabalhar mais cedo e o pai do Ismael, das brasileiras, dizia que trabalhar logo para a criança dava maior dignidade. E não tirava a infância. Ou seja, maior dignidade, maior responsabilidade e menor infância. Oh, Nuno. Qual é o ponto aqui em que as pessoas, em que os miúdos brincavam mais, mas ao mesmo tempo trabalhavam mais cedo? E agora onde brincam? É que estavam e agora brincam? Nós tínhamos tempo para tudo. Pois. Até para trabalhar, para estudar e para brincar. Nós tínhamos tempo para tudo. Agora é que não. Agora é que... Claro que os computadores não têm tempo para mais nada. E os pais também não têm tempo. Assim. E o tempo... Pois. E os meus pais. Não é que eles não quisessem. Mas tanto o meu pai como a minha mãe trabalhavam. E eu tenho que me desenrascar sozinho. Enquanto não trabalhei, era a estudar, vinha fazer os deveres. Então. Mas depois, os deveres até quase à noite. Depois lá ia até à rua, brincar um bocadinho com os outros, que lá com a seita. Porque lá está, na altura o tempo de lazer era sempre em comunidade, em grupo. Em comunidade, hoje é em criados em casa. Hoje há um isolamento total. É uma pessoa para falar com outra. É só está, olha, e depois não é só isso. Eu acho que o trabalho, que é uma função, um conjunto de funções específicas, tem incontáveis vantagens que a escola não tem. Porquê? O que é que um miúdo de 10 anos vai querer saber sobre geografia, sobre físico-química, e com 13 anos vai saber sobre, sei lá, sobre ciência? Não? Aquilo que os miúdos mais captam da ciência com 13, 14 anos é o sistema reprodutor. A parte disso, esquece. E depois muitos... Porque eu já passei por essa fase e porque os meus colegas eram assim. Qual era a matéria que eles sabiam mais? Era o sistema reprodutor. E era da uretra para baixo. Eu era... É assim. Mas é como ele ainda sabe hoje. Mas é que foi porque foi assim. Eu por acaso sempre gostei muito de ciência. Mas, por exemplo, o funcionamento da... Ou seja, eu tinha português até ao décimo ano. Pronto, será daquelas coisas que eu acho de suma importância aprender, mesmo que a gente agora não saiba muitas coisas. Depois pode sempre, enfim. Mas, por exemplo, história. O que me cativava a mim e a maior parte dos meus colegas, os tempos do paleolítico, não sei quanto, não sei o quê. A maior parte destas coisas, mas atenção, a maior parte é para aí mesmo 95%. 90%, 95%. Não nos lembramos porque não nos foi útil. O trabalho não só nos faria mais responsáveis, como nos faria perceber que temos que lutar por aquilo que queremos, porque a escola é chata. A escola é chata. Se a gente vai tirar positiva, para quê? Para ter boas notas, sim. Mas notas para quê? Porque o pai diz, porque a mãe diz. Só isso. Não há nenhuma culpa. Se a gente chega ao fim do mês, não vê nada. A gente chega ao fim de uma boa nota, não vê nada. Só vê mais uma baliza para fazer. Só vê o alívio de, ah, eu consegui, já não, meu pai já não vai ralhar. É, muitas vezes é isso. Eu lembro de uma amiga minha que... Tirou, por exemplo, ela tirou um 15, e já foi no décimo ano, atenção, e desata a chorar, porque quando chegar a casa, a mãe vai dar aquela coisa porque ela tirou um 15. Ela era de 17 para cima. Ou seja, isto naquela altura. Eu nem quero imaginar como é que é agora. Eu... Naquela altura? Há 10 anos. 15. Eu, nos tempos de estudar, e ainda hoje reconheço isso. Foi uma pena acabarem com as escolas profissionais. Foi. Como existem, não sei se existem, está lá o edifício. Profissionais existem. Existem, mas que a pessoa ia para ali e aprendia. Aprendia a profissão para o que se pensava. Já pensava no futuro laboral. Qual foi a minha sorte? Eu, aos 14 anos, comecei a trabalhar. E quando comecei a trabalhar, não fui logo para doutor. Fui barrer as secções, andar a fazer aqueles serviços de criado. Começar por baixo. Na porcaria. Não sei dizer outra coisa. Fui. Claro, o que me valeu a mim foi sempre, felizmente, ter uma cabeça virada para cima, nunca virada para os pés. Isso foi mais tarde. E então, em cada passo, dei vários passos na aprendizagem e fui sempre subindo a escada. Fui sempre subindo a escada, subindo. E quando já estava mesmo no topo, ainda continuei a subir. Tive a sorte de ser encaminhado e depois, por minha própria vontade e gosto, gostar do que fazia e seguir sempre aquilo, procurar sempre saber, sempre ser dos melhores. Não era para lá por ter 15 ou não sei o quê, para ver o que é que o futuro me ajudava com aquele conhecimento. E eu não, e o Carlos sabe muito bem, eu não sei se já disse aqui também. A coisa foi de tal ordem que eu, apesar de trabalhar oficiais, 44 anos, oficiais, das 8 às 6, ainda ia fazer depois horas extras, ou para ali, ou em casa, ou não sei o quê. Mas, epá, apertaste de trabalhar. E eu viro para as pessoas e rio-me. Eu nunca trabalhei na porcaria da vida. Eu estava a fazer como as pessoas estão agora nos computadores e naquilo, naquilo, assim. Eu estava a gozar com o sistema de trabalho que eu tinha. Aquilo era uma coisa que me dava tanto gozo, tanto, que eu nem me apercebia das horas passarem. Tive sorte de cair no sítio certo. Mas as escolas faziam parte. Eu aqui também na Antena Web também passo horas e horas no computador e gosto de adoro aquilo que faço. Eu trabalho, tenho as minhas responsabilidades, mas eu não sinto o peso do trabalho. Ok. Quando uma pessoa encalha numa coisa que gosta... Pois. Onde é que andam as moscas? Foram para... Você já falou duas vezes em porcaria? Uma mosca sem valor. Pois é, com a mesma alegria. Na careca do doutor, como em qualquer porcaria. Deixa-me só dizer mais duas coisas muito simples sobre a escola. Eu acho que isto se deve reduzir numa coisa muito simples. A formação básica e a formação complementar. A formação básica devia ser o português e depois as disciplinas orientadas à nossa formação. Enfim, pronto, português, alguns cálculos básicos de matemática e não sei o quê. E depois os conhecimentos mínimos do chamado meio físico, né, que agora é estudo do meio. E depois, então, a partir daí, a formação complementar e também... aliás, a formação complementar seria o quê? Seria aquelas disciplinas que nós gostávamos até de aprender mais alguma coisa, mas que não são propriamente a nossa base. Mas, primeiro de tudo, temos a formação complementar, que é direcionada para a nossa vocação. Pronto. Quer dizer, e depois tem outra coisa também, que é nós, atualmente, nós, geração que trabalha, está a sustentar duas classes de pessoas. Os estudantes, que não são trabalhadores, e as pessoas que estão reformadas. Eu trabalhei, pá. Não é isso que eu quero chegar. O que eu quero chegar é o seguinte. Naquele tempo, não era assim que acontecia. Naquele tempo, as pessoas que estudavam eram ajudadas, mas durante muito pouco tempo. Não, éramos dados muito pouco tempo. Ou seja, porque depois elas próprias também se tornavam fonte de rendimento. Ou seja, hoje em dia, por vários motivos, a escola, nos moldes em que ela está, eu acho que ela é pior do que aquilo que era. Mas é assim, por exemplo, o Juque trabalhou e tal, e eu sei disso. Como muita gente trabalhou até 30 e 40. Mas também quer dizer, se uma pessoa trabalhar, por exemplo, e esperemos que seja o caso, uma pessoa, por exemplo, trabalha 40 anos e está a receber uma reforma, por exemplo, de 35. Alguma coisa, muita coisa, o Estado vai ter que pagar para essa pessoa. E eu acho que tem que o fazer. Agora, quanto mais tarde uma pessoa sã, no auge da sua juventude, da sua força física, mental, psicológica, que estiver só a estudar, não estiver a trabalhar, e eu não estou a falar de pessoas de 18, 19, 20, estou a falar de pessoas de 11, 12, 13, que têm idade para muita coisa, mas para trabalhar ainda não, porque ainda são muito novas. Eu acho que tinham entendido. É aí que nós aprendemos os principais valores da vida, da palavra, da responsabilidade. Eu acho que é aí. É no trabalho. E desde que o programa passou a ter vários tópicos, qual foi aquele que ocupou 40 minutos de uma emissão? Foi hoje. Ainda vai dar mais. Só temos mais um, espero eu. É, esta é rápida. Efemérides relativas a 3 de Fevereiro, que foi na quarta-feira desta vez. Quarta-feira. Em 1480, nasceu o Fernão de Magalhães. Não conheço. Lá para cima, para Sabroso, para aqueles lados. Segundo dizem alguns. Traz muitos. Não, esse, é certo esse isso. Esse não é aquele treinador do... Não, foi. É. Antes tinha sido Salgueiros. E em 1488, outro navegador, o Bartolomeu Dias, dobrou. E ele era musculoso. Exato, conseguiu dobrar aquele. Foi ao cabo e dobrou aquilo. E não teve medo de duas damas de torre nem nada. O cabo das tormentas que depois passou a ser Boa Esperança. E depois o centro do apartheid. Carlos Bonaparte, vamos embora. Vamos, eu tinha uma coisa para dizer que era uma... Não, mas esquecemos que era uma notícia e um insólito ao mesmo tempo. Ah, então ainda bem. Mas entanto passou. Deixa lá, já vamos em 41 minutos e meio, já passa. É. No próximo sábado, domingo. Aí, faltou dizer, não permito mais conversas sobre o assunto que eu vou dizer agora. Faltou dizer que estamos a gravar na sexta, porque o Joaquim Luiz vai passar 4 dias à capital. Que já não visita há anos e anos. E a última vez que esteve lá foi há 4 anos e tal comigo. E foi só quase, de passagem, foi só, quase um dia. Foi um cheirinho. Menos de um foi dia um completo. E agora vai estar lá 4 dias. Não digam que foi no Viva a Música da Antena 1. Exatamente. Sobretudo Antena 1, que a gente não faz concorrência à Antena 1. Exatamente. Aliás, quem é Antena 1? Nem podemos falar na Antena 1. Não. E na RDP muito menos. Exato. Ah. Isso já foi há 4 anos e tal, no final de 2011. Agora Joaquim Pereira vai voltar à capital. Boa viagem e traga umas catraias jeitosas. Não. São muito caras. Está mesmo. Então até à próxima. Ia dizer outra coisa, mas não digo. Boa tarde, até à próxima. Até à próxima.